Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É um privilégio estarmos na presença do Altíssimo, Todo-Poderoso. Gente, é só vantagem. Isso é só... Entende? A glória de Deus passa para nós. Já imaginou isso? Que ele falou em Salmos, vou te coroar com as minhas bênçãos. Gente, já imaginou? Coroa já é coroa, né? Agora, você já imaginou de bênçãos? Aleluia. É por isso que a gente busca Deus, né? Para ficar por menos. Sabe, a nossa carne, ela é, assim, um paredão que nos separa de Deus. É, a palavra de Deus diz que ela é um véu, entende? Então, ela fica, assim, no nosso meio, tá? Entre nós e Deus. Então, ela atrapalha, porque o nosso espírito já nasceu de novo. Tem a natureza de Deus, tem a condição de adorar a Deus, quer orar o tempo em todo, sabe? Já está naquela condição já redimida, salva, maravilhosa, o espírito, com a natureza de Deus. Mas tem a alma, né? Toda essa parte carnal que não está redimida. Então ela é igual a um paredão, ela é nossa, ela está aqui ainda. E ela mesma nos separa de Deus. É horrível isso. Então o diabo age nessa parte. Tá, para que a gente fique bem presa nessa área, principalmente com enganos de doutrina e etc. E outras coisas, tipo emoções, né, para que a gente fique andando nesse pedaço aí, onde a gente nunca vai ter bênção. E é para nós andarmos nas bênçãos que Jesus conquistou para nós, que Ele é. Então Ele veio aqui na Terra como homem, né, Ele teve que assumir essa carne humana, mas Ele nunca pecou, é diferente de nós. Que nós nascemos em pecado. Ele não, ele foi o primeiro homem, depois de Adão, que nasceu sem pecado. Que máximo! Um homem que andou aqui na terra, né, como homem, mas sem pecado. Então ele assumiu neles os nossos pecados, morreu. Para que a gente pudesse agora ter a condição dele. Andar nas bênçãos, tudo que ele fez aqui, ele mostrou como que agora nós vamos andar numa forma humana, mas no Espírito. Então, por isso que a gente tem que fazer a parte espiritual crescer bastante. Como que a gente faz a parte espiritual crescer? Uma das coisas é ler a Bíblia. Eu vou falar dos livros. É muito bom, porque aqui, gente, esses ministros, né, de Deus que escreveram esses livros, eles tiveram testemunho para falar sobre isso. Funcionou na vida deles, tá ok? Mas é só uma dica para você se animar e ir lá buscar Deus. Porque o livro não vai fazer você receber o que o ministro está escrevendo. Tá? Então é um testemunho, tipo, com ensino às vezes. Tá? Então nós temos que buscar Deus. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Porque o Espírito Santo só opera em cima da palavra de Deus. Então eu preciso ler a Bíblia. Tem mil jeitos da gente fazer isso. Você pode pegar um áudio e ficar ouvindo. É muito bom se você puder, num momento, ficar tranquilo ouvindo. Porque tem coisas que a gente precisa deixar Deus operar na gente. Então, a gente não pode estar, assim, num afazer, numa dedicação de alguma coisa e ficar inteiramente entregue a Deus. Não dá. Aquilo ali você pode estar assimilando a palavra, que nem você deixa o rádio ligado, ouvindo uma notícia, ouvindo uma música. Você está lá, tipo, que pegando. Você não pega tudo, mas alguma coisa você pega. Tal. Mas vale isso. Mas também é bom você ter um momento onde você se entrega a isso. Você vai ver que você vai mudar muito se você ler a palavra de Deus. O povo nas igrejas, ninguém está mandando ninguém ler Bíblia. Um dia eles falam, mas isso aí entra por aqui, sai por ali. Por quê? Não tem a prática constante até de quem está ministrando. Então é muito importante você ler a Bíblia, porque é aí que você vai ter poder de Deus sobre o diabo. Sobre a sua carne, tá? Que o jejum entra aí também para que você tenha poder sobre o diabo e sobre a sua carne. Porque quando você não come, então toda a sua parte emocional, tudo que tem a ver na alma, você fica tão fraquinho assim fisicamente que afeta a sua alma. É incrível isso. E aí aqueles desejos grandiosos que você tem de coisas do mundo, elas vão ficando tão fraquinhas, já não é aquele desejo. Sabe, aquilo parece que vai sumindo, assim. E você tem um interesse em buscar Jesus. Então é muito importante a gente exercer essas práticas, mas a leitura da Bíblia é importante, porque você vai começar a conhecer mais o seu Deus e você vai começar a andar num lugar onde você exerce o domínio sobre as coisas, sobre o diabo, a autoridade do nome de Jesus para você ter as coisas que você precisa, nas áreas que você precisa. Não é o máximo isso? Porque o diabo quer nos enganar. Se você não conhece bem a Bíblia, não é guiado pelo Espírito Santo, o diabo vai enganando e vai deixando você num engano aonde os problemas vêm e você não sabe sair deles. Não é assim, não? E você vai achando, se acomodando e achando que é normal, e não é. Não é, gente, porque Jesus fez tudo mostrando como que tem que ser a nossa vida. Dá a impressão que ser santo, gente, é uma coisa assim, sabe, tão extraordinária que nem é pra gente fazer isso, porque nós vamos perder as boas coisas do mundo. Não, nós só vamos ganhar as coisas boas se nós formos santos, porque nós vamos ganhar de Deus. Porque o mundo não dá nada santo. Tudo que ele dá pra nós é pecador, é pra nos arruinar. Então é muito importante ler Bíblia, gente. Agora vai ter feriado, leia a Bíblia. Você pode gravar, pôr num MP3, num iPod, no que você quiser. E aquilo você vai ouvindo sem parar aquela palavra. Eu conheci uma pessoa que era drogada. E do nada, não sei como que foi que a Bíblia chegou nas mãos daquele homem, que já tinha 40 anos de idade. Drogado de cair, já não era nada pervertido em tudo. Começou a ler a palavra de Deus, os evangelhos. Começou a ler. Com aquele olho lá que ele nem aguentava, tudo revirando, porque ele não dormia. E ele à noite ficava lendo a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Ele foi totalmente liberto. A palavra de Deus, gente. A palavra de Deus liberta. E este homem se tornou um ministro de Deus, um servo de Deus. Porque ele ficou apaixonado por Jesus lá, ficou liberto. Ele foi andar com Jesus. Por que que as pessoas não andam com Jesus? Porque elas não estão libertas, elas não estão livres. Tá? Então, a palavra de Deus, ela tem todo um poder. Agora, você imagina se você lê a palavra e orar em línguas. Gente, ninguém te segura, não tem diabo que vai te segurar. Só que alguém me fez uma pergunta assim, o que que acontece quando uma pessoa ora em línguas uma hora por dia? O que que ela sente? Será que essa pessoa está querendo orar em línguas mesmo? Eu disse, olha, não sei, porque eu comecei a orar em línguas há 30 anos atrás. Mas eu fui assim, com sede ao pote. Eu queria, porque e ainda quero. E eu não sei o que eu sentia, o que eu sinto. Eu vou orar, eu quero orar. Eu creio no que essa prática faz. Pode fazer e faz. E olha só onde que eu cheguei. 30 anos atrás eu não estava nem pensando, mas nem na rabeira do que eu estou hoje. Entende? Então, o que que eu sentia? O que que acontece? O que acontece? Está tendo xilique? Porque já tinha antes. Se a pessoa está tendo xilique, é porque já tinha antes. Não é oração em línguas que dá xilique em ninguém, não. Tá ok? Porque eu fui orar, eu só fui andando para frente. Eu nunca andei um dia para trás com as minhas orações. Muito pelo contrário. Eu nunca saí das minhas orações tipo, ah, vou parar. Isso nunca. Isso nunca existiu. Isso vai do coração de cada um. Agora, se a pessoa pensa isso e começar a orar em língua, o Espírito Santo vai convencer que esse pensamento não é de Deus. É o máximo. Então, gente, quem quiser mudar de vida, tem que ler a palavra de Deus bastante. Você tem que ficar lendo. No começo eu lia em voz alta, porque você sabe quando você quer gravar um negócio, lia em voz alta. Como ser um sucesso. Não é assim? De repente você bate o olho e você... Ah, o quê? Deixa eu ver. Aí você fala até alto, não é assim? Quando você quer prestar atenção, peraí, deixa eu ver bem o que está falando, como que é que vai fazer. Então, não é assim? Você fala alto, quando você quer prestar atenção, então, ler alto, você está fazendo a sua alma entender o que você está lendo. Receber também, para ela ser ajustada, para ela não ficar contra você. Tá? Porque, na verdade, não tem ninguém contra a gente. Quem é o diabo? Ele usa as pessoas. Tudo bem, mas isso não afeta em nada a nossa vida se a nossa alma não está contra nós. Isso é o máximo. Porque se a sua alma está guiada pela palavra, transformada, você vai ser guiado por Deus. Deixa quem quiser ser capa contra. Porque o que Deus falou, o que Ele é, vai ser. É o máximo. Gente, é o máximo. Quem quer sucesso na vida tem que ler Bíblia. Não importa aonde esteja a vida de qualquer pessoa. Jesus, o braço dele vai aonde qualquer um está. Até nas profundezas do abismo ou do oceano. O braço dele chega lá e ele resgata. Basta a pessoa querer, né? Quanto mais você buscar Deus, mais você vai ter. Então vale a pena, gente. Vale a pena, porque cada dia eu parece que eu estou precisando mais. Eu não perco aquela vontade de querer Deus. Porque eu busco Deus. É diferente. Quem não busca, vai minguando. Sabe, aquilo vai ficando assim. Igual quem está no mundo. Quem está no mundo não quer buscar Deus. Então, quem não busca Deus, vai ficando fraquinho espiritualmente, já não quer mais. Ai, que preguiça de ir na igreja. Ai, orar. Até que era... Ai, mas não dá. Depois, agora, nem pensar. É uma batalha, a alma. Ela sempre vai falar para você não, para não ir para Deus. Mas você tem que chegar num lugar onde ela nem tem mais voz para falar não. Se falar não, é assim, ó. Sabe, que não vai afetar, vai ser muito baixinho. Tipo, cala a boca, eu vou orar sem querer. O que, que é isso? Nem estou com preguiça, pode sair. Porque ela vem com esse não e já está com troço assim, tão ruim, que você já, não, vou ter outras coisas melhores para fazer. Não existe nada melhor do que Deus. Nada. Você tem que fazer a sua alma acostumar a ficar com Deus. Porque ela foi treinada a andar no mundo. Agora está resgatando. Então isso é coisas que, são coisas que nós temos que fazer. Deus não vai fazer se eu não fizer. Eu preciso me esforçar no sentido que eu preciso entender que eu preciso muito de Deus. Agora, quando eu começo a andar com Ele, as coisas começam a melhorar. Então, até essa parte emocional nossa, que dá trabalho às vezes, ela começa a melhorar, porque ela vai ficando equilibrada. É muito bom. Tá? Então, vale a pena. Comece. Todo mundo precisa ser curado, todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa de ajuste. Então, a oração é necessária, porque as coisas que estão ao nosso redor, elas recebem influência do que nós somos por dentro. Tá? Então, esses desajustes que estão na nossa vida ao redor, são por causa dos desajustes que estão dentro de nós. Então, nós precisamos consertar primeiro aqui dentro. Depois, o que está aqui dentro vai interferir o que está ao nosso redor. Em todas as áreas. Tá ok? Então, ninguém tem que desanimar. Eu estou com o meu problema, que não sei o que. A pessoa quer que Deus faça assim, ó, vou tirar você desse problema e colocar aqui. Mas, se Deus fizer aqui, a pessoa vai cair muito pior. Porque não é aquele problema que está acabando com a vida da pessoa. É o que ela é por dentro. Então, se a pessoa tiver amor em buscar realmente Jesus, porque se salvou, ela vai se entregar, ela vai buscar com amor, Deus começa a amparar, e devagar aqueles problemas estão lá, mas ela não está mais ligando para os problemas, porque ela está recebendo outras coisas. E quando ela percebeu, já saiu fora do problema. Está valendo, queridos, isso? Presta atenção, é muito importante. Nunca é tarde, é tempo de você buscar Deus. Cada dia que você buscar Deus, Ele vai estar lá. Ele vai começar a agir na sua vida. Qualquer pedido que você fizer a Deus, Pai, Ele vai responder. Ele vai fazer, mas Ele precisa que você esteja lá orando para Ele fazer. Então, se você não fizer nada, porque é muito problema, nunca vai acontecer nada, só vai piorar. Mas se você começar a orar, Ele já está agindo lá. Seja que problema for. Que para você é o pior, para Deus não é. Ele precisa da sua oração, para Ele entrar lá naquelas trevas. Ok? Então veja esse aqui do Kenneth Jr., como ser um sucesso na vida. Ele vai explicar aqui, baseado, claro, nas coisas que o Kenneth falou, que é o pai dele, né? De como até a gente vai poder servir a Deus. Ele vai dar, assim, um ânimo, sabe, para quem acha que não vai ter sucesso. Gente, o maior sucesso da nossa vida é quando nós podemos servir a Deus. Quando Ele nos chamou, e nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo. Isso é sucesso, cara. Porque você não pode, né, abrir um consultório médico, você não sabe nada. Então, você vai ser um sucesso quando você recebeu a condição para fazer aquilo. Então, se eu receber de Deus, eu vou me tornar um sucesso. E o sucesso que Deus dá é muito bom, porque é Deus. É diferente, né? Agora, esse aqui, ó. Marilyn Hickey, fonte de milagres. Então, ela vai dar vários testemunhos de milagres aqui, e de pessoas e coisas também do Antigo Testamento, como Deus sempre ouviu oração. Isso tudo é para animar de que o seu caso, ou o caso de alguém que você conhece, tem solução. Deus vai fazer, é só vocês esperar aos pés de Jesus. O que quer dizer isso? Orando. Quando eu estou orando, eu estou aos pés de Jesus. Ele vai fazer. Ele vai ajustar todo mundo. Ele vai fazer tudo. Agora, a unção da cura do Kenneth Hagin. Então, muitos cristãos, eles acham que assim, a cura, tudo bem, Deus cura, mas é que está muito difícil essa minha doença, que ele não vai curar. Ele vai. Depende do quanto eu vou ficar lá para minha mente ser transformada pela palavra de Deus, para eu aceitar que ele já me curou. Depende do quanto eu vou ficar lá. Quanto mais tempo eu vou deixando aquilo ficar assim, mais difícil fica. Porque aquilo vai sedimentando. Então a gente tem que pegar um negócio na hora. Tá vindo, você já... Você tem que ficar lá para que você ande na sua cura. Então ele vai falar sobre isso. Vale a pena a gente seguir, né, os conselhos do Kenneth, porque ele foi curado no leito de morte com 17 anos, né? Ele já ia morrer, porque é coração, mais um monte de coisa congênito que ele nasceu e não tinha cura. Ele escutou o pastor falando para o avô dele, não adianta, ele vai morrer, melhor você já ir tratar, negócio de caixão, de cemitério. Ele escutou, não. Ele não tinha cura, já estava definhando. E Jesus curou porque ele creu na palavra. E ele foi confessar a palavra. Ele estava morrendo na cama e ele foi ler Bíblia. Tem gente que não está nem morrendo ainda. Está com bastante força, mas está deixando a doença ficar lá. Não tem a ver. É o que mais nós temos que buscar, são as coisas de Deus para a nossa vida. Porque isso alonga a nossa vida. Amém? Então vamos ver um pouquinho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos anima a tal ponto que, se a gente vai lendo ela, a gente vai ficando com força, animado. É diferente de quando a gente escuta uma conversa, depois vai desanimar. A palavra, se você ler todo dia, ela vai te animar. Então, veja aí Salmos, nós vamos começar aqui, Salmos 121. Tem até uma música a gente canta esses Salmos, é muito demais esse Salmo. Eu acho que você devia de gravar esse Salmo e falar 100 vezes por dia. Sabe o que aconteceu na sua vida? Só bênção. Essa, cada linha desse Salmo é bênção, gente. É bom demais. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Deus está falando. Uma hora você crê e pronto, pum, milagre acontece. Glória a Deus, gente. Nós temos que ler a palavra. Não importa se eu estou entendendo ou não. Ela é a palavra de Deus. E Deus falou que essa palavra não sai dele sem acontecer, produzir fruto, sem acontecer o que ela diz e volta para ele vazia. Não, ela sai dele e produz fruto. Mas não é demais? Quer dizer, quando ele fala, já é. Nós vamos receber. A gente quer que os homens façam coisas para nós. Eles não vão poder, gente. Ah, o cara me apresentou, ai, que não sei o que. Também qualquer hora o diabo puxa o tapete. Deus não. Quando Deus faz, não tem diabo que vai puxar o tapete. Ah, isso é o máximo. Então, Salmo 121, olha. Eleva os olhos, não é para a cova, hein, cara? Para os montes, é para o alto. Deus está no alto. Ele é do alto. Debaixo do precipício é o diabo. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso não é o máximo. Já imaginou? Só esse versículo já basta. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Gente, quando naqueles dias de desespero, entre aspas, que eu estava cercada e Deus me mostrou, assim, um lugar redondo, tinha lá na minha casa, um lugarzinho assim, que era cheio de plantas e tinha o vidro da varanda para cá, ele ficava meio isolado. Era como se eu estivesse ali e era só plantas, era como um redondo. Plantas, mas atrás de cada planta era uma cabeça de cobra. E eu no meio. Então, por onde eu olhasse, eram cobras, todas assim em cima de mim. Mas era alto, né? O muro era muito alto. Quer dizer, eu ia me agarrar onde? Nas cobras para subir? Elas iam me enforcar. Quer dizer, a situação que eu estava, querida. A situação que eu estava para servir, buscar Deus. Assim foi o jeito que o diabo se levantou na minha vida. Para que Deus me mostrou isso? Para eu saber no espírito o que estava acontecendo, para eu confessar a palavra e ter fé no que ele estava falando, para ele me tirar de lá. Porque só se eu tivesse fé para eu sair de lá. Eu tinha que crer de uma maneira diferente e não naquilo que eu estava vendo. Então, aquelas cobras não podiam me intimidar, mesmo elas estando lá, mesmo todas elas olhando para mim e eu olhando para o céu lá no fundo, lá no fim daquele muro tão alto. Mas eu cresci tanto, cara, que eu saí de lá. Mas eu cresci de um jeito, cara. Sabe como que foi, gente? Parece que as minhas pernas... Vocês já viram aqueles negros lá que andam de perna de pau? Engraçado, né? O palhaço fala... Gente, eu cresci daquele jeito, mas não era perna de pau, não. Era eu mesma. Eu fui crescendo, criando um vigor, uma força, uma postura diferente, que quando eu cheguei lá, eu simplesmente fiz assim, ó. Deus me mostrou no Espírito o que, que é uma pessoa ter fé. O que é você andar na palavra de Deus. Entende? Então você pode sair da situação que você está e receber o que Deus está falando na sua palavra, embora você esteja cercado de víboras, de serpentes. E eu confessava, eu nada temo que o Senhor está comigo. Ele é o Senhor que criou o céu e a terra. Minha confiança está nele, neste Deus que criou o céu e a terra. Quando eu falava isso, me tremia, porque criou o céu e a terra. Isso não é pouca, isso é tudo. Isso é um poder, porque quem pode criar o céu e a terra? Só o Todo-Poderoso. Então, esta palavra ia me dando força, coragem. Eu fui crescendo. Então, não foi num dia, foram anos. Como eu disse, era pé de guerra todos os dias, por anos, 3 anos, mais. Todos os dias, pé de guerra. Mas eu saí daquele lugar. Então, veja, se você começar a ler a palavra, orar em línguas, confessar a palavra, você vai sair de onde você está. Não tem muros para você. Não tem barreiras para você. Não tem coisas que vão te sucumbir. Não é o máximo, gente? Elas podem vir. Mas você tem que estar num lugar com a sua fé. Aonde... Deus vai poder tirar você daquela condição, como ele me tirou daquele buraco. E se eu não aprendesse aquilo lá, hoje eu não ia poder estar aqui. E conforme eu estou exercitando mais, para eu estar lá na frente onde eu vou estar, diante de tudo que vai acontecer. Se eu não tiver fé, o diabo destrói e acaba. Então olha demais isso. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés ou os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Quer dizer, seu pé não vai vacilar, você não vai andar no caminho errado, porque ele não dorme, ele não vacila, ele está sempre de sentinela. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, quer dizer, ele não cochila. Dormita quer dizer, ele não cochila. E ele não dorme. O seu Deus é o seu guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isso é o máximo. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. Quer dizer que, gente, as coisas difíceis, o calor do sol que pode tirar minhas forças, né, ou a escuridão da noite que pode me trazer medo, nada disso vai ser empecilho. Nada que vier. Entendeu? O Senhor te guardará de todo mal. Vocês já viram quantas vezes essa palavra, esse salmo está dizendo guardar? Gente, eu falo, não sei, 80, 100 vezes por dia, o Senhor é meu guarda. Ele me guarda, ele me livra do mal. O Senhor me guarda, o Senhor me livra do mal. Quantos diabos você acha que não vem para cima de mim o dia inteiro? O Senhor me guarda, o Senhor me livra do mal. Nenhum mal me atingirá. O Senhor está comigo, ele é minha rocha, minha fortaleza. Gente, a minha confissão é baseada nisso, eu fico confessando. O Senhor disse que eu nasci de Deus e nenhum homem atingirá. O Senhor me guarda. O Senhor me guarda. O Senhor está comigo. Isso, você tem que falar isso para você não ter surpresas na sua vida. Se você falar isso, você crê, Deus está com você. Ok? O que falta é oração. Só isso, né, queridos? E o 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Outra coisa importantíssima que Deus tem que guardar é a nossa alma. Tá ok? A gente está pedindo uma guarda física, né? Uma guarda das coisas aparentes, mas a nossa alma também precisa ser guardada. Porque é lá que o diabo entra. Tá? E se houver uma brecha, ele entra e destrói. Mas o Senhor guarda a alma. Como que o Senhor guarda a alma? Com a palavra, com a adoração, com a oração em línguas, para que você não seja desestruturado emocionalmente, para que você não pense erradamente, conforme o diabo coloca, com os enganos, para você perder as suas bênçãos. Então veja só, se você ora, Deus está guardando a sua alma. E veja que lá em Pedro, na carta de Pedro, ele diz que é para a gente tomar muito cuidado, guardar a nossa alma para que ela seja salva. Que nós temos que, sabe, trabalhar bastante com a nossa alma. Quer dizer que ela é uma área que a gente não vê, que o diabo age, e muito perigosa e importante ao mesmo tempo. Tá? Porque ela pode me levar a me perder. Ela é terrível, alma, porque se o diabo me enganar, eu vou ficar crente. Você acha que quem está fazendo coisa errada com a doutrina do Senhor, essa pessoa está consciente de que ela está errada? Não. Essa pessoa, ela está num lugar de engano que ela tem certeza que o que ela está fazendo é o correto. E o diabo age e pensa que até é milagres que Deus está fazendo e nem é. Vocês estão acompanhando. Tá? Alguém me mandou lá um e-mail. Olha, por favor, veja aí essa dupla caipira, que a minha amiga que tirou foto. E tem dois anjos. Anjos, aí, sei lá. Até mandou lá. Bebe, atrás de um tem assim, o outro tá pra baixo. Um monte de anjinho. Mas ela quer saber se isso é de Deus ou se é do diabo. Vocês, com todo o ensino que já tem aqui dentro da igreja, é o que é isso? O diabo, né? Ele não faz ficar a mão cheia de ouro. Pô, gente, vamos pegar aí uns quilates, né? E vamos vender, cara. Vamos ficar tudo rico aqui. Aí a gente fala, é para o reino de Deus. Ou então ele faz pedras de rubi, faz. Verter óleo. Óleo, porque é unção de Deus. Ou na parede, etc. Isso chama-se sensacionalismo. Tá? Então, a pessoa tira a foto, aparece uma auréola em cima da cabeça, não sei de quem. Então, isso daí é diabo. É sensacionalismo. Olha, está aparecendo uma coisa aqui nessa foto. Isso é diabo. Ele sabe fazer isso. E não tinha ninguém lá. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa alma. Estão acompanhando? Porque às vezes a pessoa está crente que é coisa de Deus e é do diabo. Por isso que a gente lê Bíblia, ora em línguas. Para a gente não aceitar nada disso. Para a gente não saber, para a gente saber o que é errado. Então, o Senhor guarda a alma também, queridos. Ele guarda tudo e além de quê? A alma. Porque o Espírito está salvo. O Espírito está com a natureza de Deus, nasceu de novo. Mas, se a minha alma renegar isso tudo, com doutrina errada, vai tudo para o engano lá para baixo. Então, 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde quando? Agora, já imediatamente. Mas não é assim, ó, lá para o fim do ano. Pelo amor de Deus, se Deus for me guardar no fim do ano, estou frita. Tem que ser já. Tá certo? Desde agora e para sempre. Gente, vocês estão passando por uma aflição, por que você não fala isso? O Senhor me guarda agora e para sempre. O Senhor me guarda agora e para sempre. Você vai crer, você vai começar a ser uma pessoa desencanada, assim, das coisas do mundo aí. Esses horrores que é para amedrontar. Porque vai ter coisa difícil. Vai existir. Então, olha, preste atenção um pouquinho, nós não temos tempo de ler muita coisa na Bíblia, mas eu vou falar, porque vocês já vão encaixar e depois vocês podem ler em casa. Lá em Gênesis 1 e 2, nós vimos que Deus criou o mundo, todas as coisas, tá certo? Então ele ficou 6 dias, né, criando tudo, criou tudo, ele criou tudo. Mas depois ele criou o homem, no fim de toda essa criação, lá no sexto dia, ele criou o homem. Ele criou o homem, gente, depois que ele já tinha feito todas as coisas. Então, para quem é que Deus fez todas as coisas? Para o homem. Para quê? Para servi-lo. Não é demais isso? E daí, veja os cuidados de Deus. Quando ele viu que estava tudo lindo, ótimo, maravilhoso, ele foi e criou o homem. E colocou ele lá e falou, Adão, agora tudo é seu. Vai agora, não é vasculhar, como é que eu falo? Vai andar por aí, pesquisar, vai, sabe, descobrir tudo que eu fiz para você e te dei. e te dê autoridade sobre tudo que está aqui na terra. É seu. Gente, é o mais rico do mundo. O pastor dele sempre faz essa pergunta. Só tiveram dois mais ricos. Um foi o Adão. E o segundo? Hã? Hã? Hã? Noé, queridos. Noé, porque quando ele saiu da arca, tudo era dele. Igualzinho. Igualzinho Adão. Tá? Tudo era. Só tinha ele aqui. Tá? Então ele fala que o quintal da casa dele era o mundo. O que você acha disso? Não é o máximo? Pois é. Mas Deus fez tudo para o homem. E aí Deus falou, olha, então você vai pesquisar tudo, descobre tudo que tem no jardim do Éden, Adão. Tudo é seu, tudo é seu. Você tem autoridade, domínio sobre todas as coisas. Olha como que Deus tem um cuidado com o homem. Como é que agora vai falar que Deus não vai atender a sua necessidade? Por que você está cabisbaixo, está triste? É o modo errado, doutrina errada. Alma com perigo. Que o diabo atacando e ensinando coisa errada. Então você tem o Espírito Santo que habita dentro de você para te ensinar o que é certo e o que é errado. Maravilhoso. Então, mas aí ele pensou, ó, peraí, Adão, mas tem um lugarzinho aqui, Adão, ó. Este lugar, aqui, chama-se árvore da vida. Aqui você nem chega perto. Não come, não toca, porque o dia que você fizer isso, você morrerá. Só uma única ordem que Deus deu, tipo de não faça. E foi justo o que ele fez. Incrível. Não sei quanto tempo isso levou, anos, anos, para o diabo conseguir. Mas, enfim, aconteceu. Mas quer dizer que Deus fez toda uma provisão para o homem e deu para ele. Nós precisamos entender isso, gente, que isso não é explicado em lugar nenhum. Justamente para que ninguém saiba, para que todos pereçam e fiquem na mão do diabo achando que Deus vai fazer, Deus que sabe, não tem nada de Deus que sabe. Ele já fez a propósito, Jesus veio e resgatou tudo para nós. Por isso que ele está fazendo aqui toda uma declaração do quanto ele nos protege, do quanto ele é para nós. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6, 32, 31, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais, ele ainda põe mais, e tudo mais lhe será acrescentado. Que tudo mais? Tudo. Tudo. Que está lá no jardim do Éden. Tudo. Tudo que eu precisar. Mas primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. Você entende isso? Você tem que se dedicar a Deus. Você tem que conhecer a palavra, se encher da palavra, ficar perto de Deus. Adorar o Senhor. Tá? Para que Ele possa trazer para você tudo o que é do reino de Deus nas tuas mãos. Tudo que é do reino de Deus é para nós. Isso é maravilhoso. Mas agora vamos ver então Isaías 24, um instantezinho. Estão aguentando? Amém. Gente, esse salmo é glorioso. Decora ele, começa a falar blá, blá, blá, que nem, como se você fosse apresentar na escola. Vai andando para lá, para lá, para lá e para cá e vai falando esse salmo e vai chamando as suas bênçãos. Que o Senhor te guarda. Agora veja Isaías 24. Agora nós vamos ver algo aqui, mas não é contradição do que nós acabamos de ver, porque na Bíblia não tem contradição, ok? Por isso que nós precisamos entender os assuntos e o que Deus aborda. Porque várias vezes na palavra de Deus, né, em profecias antigas e de Jesus, ele falou sobre as dificuldades que virão sobre essa terra. Mas Deus fala das dificuldades e todos vão passar por essas dificuldades naquele momento. Todas as pessoas que estiverem habitando na terra. Por isso que nem os crentes vão estar livres das dificuldades que virão. Porque antecede justamente o avivamento, esse grande avivamento que vai ser antes da vinda de Jesus. Mas é assim, ó. Tipo, a passagem, assim, da meia-noite para uma hora da manhã, sabe como que é? Tipo assim, já é outro dia. Mas vai ser tão assim o avivamento com a vinda de Jesus. Então, nós que somos o corpo de Cristo, nós vamos passar pela grande tribulação. Só que nós vamos precisar usar a nossa fé para que as bênçãos de Deus aconteçam na nossa vida. Embora tudo esteja difícil, porque isso vai tomar conta de tudo, de todos os países, todas as nações, de toda a economia mundial, de todos os lugares, tudo vai ser afetado. Mas nós vamos precisar exercer a fé. É por isso que nós estamos aqui esgoelando, falando que você tem que ler Bíblia, que você tem que saber receber hoje o que você precisa, antes daquele dia, porque lá você não vai conseguir na última hora. Porque não vai ser brincadeira. Ok? Então vamos ler aqui para você entender. 24. Não é bom saber isso? Então, gente, Deus está avisando, e Ele está avisando com antecedência. 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, atenção, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Então, quando ele cita aqui todo esse tipo de pessoas, até o sacerdote, ele quer dizer o corpo de Cristo. Aqui, figuradamente, ele está falando o corpo de Cristo. Ele está dizendo que a economia mundial vai ser afetada. Vão acontecer coisas, que Jesus já falou, sinais no céu, etc., enchentes, não terá alimento. Isso vai dar uma queda nas finanças. Isso vai dar um baque financeiro. Vai ser um momento difícil. Nós já vimos aqui em Isaías também que vocês vão ter dinheiro e não vão poder comprar. Porque não terá, não é com dinheiro que você vai comprar. Então, Deus está falando essas coisas aqui para nos alertar. E veja que quando ele cita todas essas situações aqui no versículo 2, ele está dizendo que não importa quem seja, que pessoa seja, todos, os empresários, as indústrias, porque quando ele fala aqui, ó, o comprador, como ao vendedor, o que empresta, como aos banqueiros, como ao que toma emprestado, o credor, como ao devedor. Gente, toda situação econômica, financeira, mundial, vai ser devastada. Vai ser terrível. Jesus já falou isso lá. Ele também já falou. Bom, mas veja o 3. Então ele diz, veja só, a terra quer dizer o mundo todo, todos os países, será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguescem os mais altos do povo da terra. Quem tem tudo não vai adiantar, não vai ter como fazer negócios. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Ele não está falando do sistema agora econômico e essas leis governamentais, não. Ele está falando das leis de Deus. Os homens violaram e ainda estão violando as leis de Deus, por isso que vai ser, então, feita essa situação. Quer dizer, isso está confirmado lá em Romanos, capítulo 8, vocês podem ler, que o salário do pecado é a morte, e daí por diante ele continua falando sobre isso, que todo mal vem por causa do pecado. Então é a força do pecado que vai destruir tudo. Não tem mais como, é um desencontro total. Ok? Isso. Versículo 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Quer dizer, estavam igual Jesus falou, né? Todo mundo em festa, casando, comprando, fazendo negócio, e de repente tudo aconteceu. Então, isso não é para ter medo, isso é um aviso. Deus está avisando com antecedência. Tá certo? Então, gente, o que um pai faz com uma criança desobediente que fez a maior arte do século? Arrancou as rodas do carro, tacou fogo, fez coisa que não podia. O pai pega uma cinta e dá umas boas lambadas, ou não? Aí a criança... Isso por quê? Por quê? E o pai, você ferrou, você fez isso, blá, blá, blá, blá, blá. Na segunda vez, ele vai e faz. E o pai falou, se você fizer outra vez, você apanha. Na segunda vez, ele faz. E quando ele apanha, ele já tinha sido avisado, não é surpresa alguma. Tá certo? Então, Deus está nos avisando que não vai ser surpresa alguma para ninguém o que Deus está falando. Estão me acompanhando? Não vai ser surpresa, porque nós já sabemos. Então, é bom obedecer agora, para que naquela hora você saiba andar na fé. Que é para você ter. Porque nós queremos fazer coisas com a força do nosso braço. Nós queremos ver resultados com a nossa capacidade. E não é assim que Deus quer. Ele quer que você, todos nós, confiemos no poder dEle. Que Ele coloca tudo na tua mão, porque você se submete a Ele. E naquele dia você vai saber andar nesse lugar. Por isso que você tem que ter um momento a sós com Deus. Não é essa brincadeira, porque ele já falou que o corpo de Cristo vai perecer. Vai sofrer, vai passar pelo fogo. Esse é o fogo. A pessoa pensa que vai entrar numa chama e ficar queimando lá. Não é isso. O fogo é esse momento de depressão mundial. Terrível. Insuportável. Gente, se manda economizar, eu já fico com terror por tudo. Se manda economizar energia, já fico... Agora, você imagine pior do que isso. Pior do que isso. Não ter mercado com mercadoria nenhuma. O banco fechou, acabou, não tem transação, negócios. Vai ser pior ou não? Se é bom aprender a andar com a fé agora. Começa você ficar lá na tua casa, chamando milagres. Andando na fé e dizendo que Deus é o teu guarda. Que Ele te sustenta. Que Ele está agora com você. Porque Ele vai estar agora e lá. Ele já prometeu. Estão me acompanhando? Então é isso que você tem que viver e ensinar na tua casa, teus filhos, tua família. Para que todos estejam debaixo dessa bênção. Não é brincadeira. Bom, mas vamos continuando. Aí o 8. Atenção agora, isso aqui. Cessou o folguedo dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte e amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas. Ninguém já pode entrar. É tudo que eu falei. Eu já falei antes de ler. Ok? Tá fácil essa figura, essa visão? Tá horrível. Um momento difícil. Isso é palavra de quem? É palavra de Deus essa? E o que Jesus falou? O céu e a terra passarão, mas... Então, amém. E ele já não falou isso lá no Evangelho? Aqui ele está explicando. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Nós pegamos esse texto hoje, mas existem várias. Então, isso é um aviso de Deus, porque Deus não pega ninguém de calça curta. Não é igual o diabo que vem e dá um bote e nego, bum! Não é não? De um dia para o outro, acaba tudo, fica aquele horror. Não, Deus está avisando. E faz tempo que Ele está avisando. Então, gente, é momento da gente saber que a coisa não está mole. Nós estamos vendo que as coisas que nos cercam não estão boas. Grandes potências, nações como Estados Unidos, não estão tão boas as coisas. As coisas estão boas. Os milionários tiveram que largar aquelas mansões. Está lá, ninguém compra, gente. Você pode comprar uma mansão lá por 200 mil dólares. Que não é nada. Mas mansão de luxo. Que você vai comprar aqui por 5 milhões, 6 milhões. Você compra por 200 mil dólares e não tem quem compre. E não é potência? Isso vai afetando, vai minando o mundo. Estão me acompanhando, queridos? Então os milionários tiveram que largar aquilo e morar em apartamentinho ou na rua, porque não pode mais sustentar aquilo, porque acabou tudo, caiu. Já está começando por lá. A maior potência do mundo. Então não se iluda com essas brincadeiras brasileiras, hein? Não se iluda, porque a hora que descobriu o telhado, está tudo podre, caído. É uma ilusão que nós estamos vivendo aqui nesse país. Vocês tomam cuidado. Isso é uma ilusão. Por isso que o cuidado é o seguinte, é de você estar firme no Senhor, porque Ele falou que Ele te guarda. Não é para você ficar agora... Agora é para você pegar Deus, esse é o aviso. Nós vamos concluir esse assunto. Está valendo? Por isso que você já começou, continue e vai adiante confessando. Porque, não vai acontecer nada. Jesus falou, é o dia que menos você esperar que não vai acontecer nada, vai. Ninguém sabe que horas que o ladrão vai... Alô, eu vou assaltar a tua casa à 00h23. Ah, é? Você chama a polícia, meu. Você chama lá, todo o exército. Não, ele chega, você nem sabe. Pô, mas agora, né, com essa luz do dia, o cara chegou. Exato, então. Veio com todos os armamentos. Não é não? Então veja o 12. Então acabou a alegria, isso tudo que nós já descrevemos, que ficou bem colocado. Então o 12. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. O que, que Deus quer dizer com a porta? Porta não é segurança, amiguinho. Quando você vai dormir, você não fecha a porta? Você vai andar de carro, você não fecha a porta? O avião não fecha a porta? O que, que porta quer dizer, amigo? Segurança. Acabou a segurança do homem. Vocês estão me acompanhando? Que trabalhou muito, que ele pode, que ele tem, que ele faz, sozinho. É para orar em línguas ou não? Ah, é para orar, hein? Vai orando, vai brincando, não. Põe lá o relógio, leva uma bacia d'água, fica molhando seu rosto para você não dormir. Você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que crescer na fé. Milagres têm que acontecer, o sobrenatural na sua vida de Deus, para você não perecer com a tua família. Porque se você estiver bem, a tua família vai estar. Porque Noé estava bem. E ele pegou os outros que não estavam nada lá. Nem sei se ajudaram tanto ele construir aquela arca. O cara foi sozinho. A mulher deve ter odiado. Mas ela entrou na arca. Raabe, a prostituta, ela estava, morava exatamente em cima do muro. Caiu todas as muralhas, a muralha inteira que cercava Jericó. Ficou só esse pedacinho onde era a casa de Raabe e toda a família dela lá dentro. Ela é que pediu. Então é bom você ter fé, você que está aqui ouvindo. Vai ralar de orar para você entender quem Deus é. Quem você é em Cristo Jesus, larga a mão de xilique de alma, tá? Já passou da hora de xilique. Já passou. Está na hora de você ser forte espiritualmente. Ser guerreiro no Espírito, saber o que está acontecendo. Para você e a tua família ser salva. Está valendo? Então, é isso aí. Então, porta, você entendeu, né? Acabou a segurança, amigo. Está reduzida a ruínas. Não vai ter segurança. Teu dinheiro não vai ser segurança. O teu estoque não vai ser. Por que será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima? Acabou, tacou fogo. Vai ser desse jeito. Deus está descrevendo e ele não é exagerado. Deus fala exatamente o que é, né? É horrível. Desolador, ele falou. Agora aqui, o 14. Agora sim. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. O que, que ele está acontecendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Que no meio desse fogo todo que ele acabou de dizer, vocês entendem o que é fogo agora? Não pensa que vai ser tacado um fogaréu no mundo inteiro e as pessoas vão ficar lá dentro queimando, viva. Mas, figuradamente, é um sofrimento por não ter nada, por ficar um horror, porque é o diabo que está reinando, porque é o pecado que vem desde Adão e ninguém está se levantando e clamando. Mas nesta hora, os que estão glorificando e louvando a Deus, esses vão experimentar o poder de Deus. Por isso que nós temos que começar agora, para que naquela hora nós tenhamos força de ficar no Senhor, para Ele trazer a comida na nossa casa, para nós estarmos sarados, porque não vai ter médico, não vai ter remédio, não vai ter o quê? É só doença. Vai ser um horror, gente. Já está agora com muita doença, né? Aparece cada vírus aí que eles puseram nome de vírus. Mas tudo bem. É doença que mata. Então, em vez de eu ficar com medo dessa doença que mata, que é o diabo, eu vou ficar com a força de Deus, confessando quem Ele é na minha vida. Ficar horas lá confessando, para eu crer. Porque eu estou me preparando para aquele dia. Por isso que eu fico horas com Deus. E tenho que experimentar os milagres agora. É de cura, é financeira, é de equilíbrio, é de guarda, é de proteção e etc. Andar no amor de Deus para que o canal esteja desobstruído, para os milagres acontecerem. Vocês estão me acompanhando? Porque não vai adiantar nada naquela hora. Ninguém vai nos socorrer. Então, ele está dizendo aqui, por que que ele está falando isso? Porque, gente, veja só, no caso de Israel, que largaram Deus, eles ficaram prisioneiros pelos inimigos e o próprio Deus não pôde ajudá-los e eles ficaram numa situação horrorosa, no fogo, ou não? Se a gente for ler toda a história de Israel, e até hoje, porque não se renderam ao Senhor, às ordens de Deus. Então, Deus não teve o que fazer. Então, ao corpo de Cristo que não quer se render ao Senhor, ele não vai poder fazer nada. Porque todo esse horror vai atingir o mundo inteiro, a terra inteira. Então, não é para ficar só brincando, se divertindo na vida. Nós estamos precisando de tempo a sós com Deus. Tudo bem, você pode ter o seu lazer, mas que não se exceda nesse lazer. Você tem que ficar mais tempo com Deus do que mais tempo em lazer. Porque você tem que crescer espiritualmente. Para você ver se no seu dia a dia Deus está operando já. Porque nós não sabemos que dia que vai estourar a bomba. Mas está muito próximo. Está muito próximo de haver uma reviravolta, qualquer catástrofe mundial, etc. Vocês estão me acompanhando? Então, o nosso plano, queridos, nós temos que fazer planos para nós andarmos mais com Deus. Porque isso daqui é bíblico e Jesus falou, tudo vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. Então, tem os ignorantes na fé que dizem, ah, então eu não vou fazer mais nada, quero morrer. Ah, ignorante. Quem está mandando você morrer? Está mandando você ficar forte, você, naquele dia, ser, então, o canal de Deus para o avivamento. Porque esse momento aqui, gente, esse momento aqui do versículo 13, é o momento da dificuldade aonde vai ter salvação, aonde vai ter avivamento poderoso. Porque esses do 14 ao 16, que eles não vão aguentar, e aonde eles estiverem no mundo, eles vão falar, Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda em nome de Jesus. Eles vão lembrar. Então vai haver salvação. No meio das dores, vai haver o avivamento, os milagres. Deus vai fazer. Mas ele precisa, nós já pregamos isso aqui numa outra vez. Vai buscar esse ensino que está lá, que é do Evangelho. Que então, na hora das dores, o Senhor vai usar aqueles que se prepararam para aquele momento do final, que são poucos os que estão se preparando agora para aquele grande avivamento. Poucos diante de toda a humanidade. Então, estão me acompanhando? Quer dizer que aí vão surgir os dons, o poder de Deus para nós que estamos nos preparando agora. Porque nós vamos andar no milagre, no poder de Deus, e isso vai atingir as pessoas que estão clamando. Esses que ele está falando aqui do versículo 14 ao 16. Vão experimentar o mais difícil, mas eles também vão experimentar a salvação dentro do avivamento. Então veja lá Filipenses capítulo 4. Agora, versículo 19. Só para você ver que não tem contradição na Bíblia. Deus está falando isso, mas mesmo diante de toda essa dificuldade, eu tenho que saber viver dentro da provisão de Deus, ok? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, o versículo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Porque o espiritual é muito além, muito superior, muito maior que tudo o que é natural. Então, ele é capaz de fazer tudo além do que está acontecendo aqui no natural. Por isso que nós temos que nos entregar a Jesus cada vez mais. E lá Efésios 3, versículo 20. Aquele que com o seu poder que opera em mim me dá infinitamente além. E além de tudo que eu peço, eu entendo em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a palavra mais uma vez confirma que mesmo diante de todas as dificuldades eu posso ter além do que eu estou precisando. E lá em Provérbios 8, ele vai falar sobre a sabedoria, que eu tenho que buscar a sabedoria, porque Deus vai me falar como eu tenho que fazer. Porque, meus queridos, diante de uma depressão mundial, quem tiver a sabedoria de Deus pode ficar bem. Deus pode dar. Porque vocês viram o que aconteceu no Egito, quando Deus falou com Faraó e José, decifrou o sonho. Revelou o sonho. Então foi o país que alimentou, a nação que alimentou todos os vizinhos. E aquilo deu para 7 anos. Então a nossa mente tem que mudar a partir de agora. De que nós, Deus é nosso provedor. Porque uma pessoa, querida, pobre é a mente dela. Então ela nunca vai sair daí porque é um engano do diabo. Que ela tem que ser doente, que ela tem que ser pobre, que ela tem que ser isso tudo. Então, esse engano do diabo tiram as bênçãos. Mas, por outro lado, eu posso dar um exemplo assim, que um milionário, ele não senta aí para conversar com você para dizer, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Essa é a conversa de um milionário? Não, ele só fala do que ele tem, que ele vai ter. Por isso que ele tem. A mente do crente tem que ser essa. Se você falar a palavra de Deus, você tem e você vai ter. Então, aquela pregação não é para deixar você debaixo da cadeira agora, morrendo. Ah! É para você saber que Deus deu um aviso. E que você tem que andar na palavra de Deus, que Ele vai te sustentar nas horas difíceis. Vocês estão me acompanhando? Então, vale a pena, gente. Isso é igreja. E você deve louvar a Deus que você está dentro dessa igreja. E eu louvo a Deus que eu estou dentro dessa igreja. Porque este é um ensino que nos põe para cima, que nos põe na glória de Deus, onde nada vai nos faltar se nós buscarmos esse Deus. De todo o coração. Valeu, queridos? Então, toda glória ao Senhor pela palavra dele, que é a verdade. E ela nos sustenta.